E ouvintes da Rádio Livre Capivara, vocês sintonizados em 96,1 FM. Estamos aqui começando o primeiro de muitos programas, um mais novo programa chamado Samba da Terra. Eu sou o Massa Creixa e aqui do meu lado está o Russo. Só um programa chique internacional que se propõe a tocar apenas samba e samba da terra, os sambas maravilhosos que existem nesse nosso Brasil varonil. Fala aí galera, e hoje a gente vai tocar pra vocês uma coletânea do Adoniran Barbosa. É um disco, a gente vai tocar um disco aqui pra vocês na Rádio Livre Capivara. Quem hoje ouve disco, Massacrante? Poucos. E vamos tentar dialogar um pouco com as músicas do Adoniran, né? Vinculando algumas notícias também por aqui. Tô muito feliz de estar aqui, agradecer a Rádio Livre Capivara 96.1 pela oportunidade, tamo junto, somos um, como diria Capitão Caverna. Então, e esse aqui é o programa Samba da Terra e nós vamos para toda sexta-feira, mais ou menos do meio-dia às duas, que é o nosso horário. Vamos estar trazendo para você sambas de altíssima qualidade, vinculados à terra, vinculado ao povo, vinculado a notícias, vinculado ao que está rolando aí pelo Brasil afora, porque o samba é uma expressão popular, o samba é uma expressão do povo. E principalmente o samba traz a mensagem de quem tá lá. E a gente aqui hoje, no nosso mundinho cor-de-rosa, às vezes não consegue entender as mensagens, não que a gente também entenda todas elas 100%. Mas essa é a proposta aqui do Samba da Terra, tentar trazer um pouquinho dos grandiosos sambistas desse Brasil para você, ouvinte da Rádio Livre Capivara. Se você está em casa ouvindo pela 96,1 FM, saiba que também você pode ouvir pela web, isso mesmo, acesse o blog radiocapivara.blogspot.com e escute de qualquer lugar do mundo que pegue internet e se você tiver acesso a um computador, evidentemente. É só clicar play na bagacinha do lado direito e você ouve a Rádio Livre Capivara pela internet. Gostaria de mandar um beijo aí para a minha casa, para a Baby. Oi, Baby! Vamos colocar o play. Fiquem com Adoniran. Ouçam o que ele fala. Estamos com um probleminha técnico aqui. Dentro de alguns segundos vou com vocês, Adoniran Barbosa. Vivo

Patrícia, preparemos para ir na catedral, na da Vila Ré. A turma da favela convidaram-nos para irmos assistir o casamento da Gabriela com o Moacir. Arranjemos uma beca preta e um sapato branco bem apertado no pé. E se a preparemos para ir na catedral, lá da Vila Ré. Quando os noivos estavam no altar, o padre começou a perguntar umas coisas assim em latim. Qualquer um de vós aqui presente tem alguma coisa de falar contra esses bodes? Seu padre, apara o casamento. O noivo é casado, pai de sete arrebento, fora o que está pra vir. O pai é esse aí, o Moacir. Que vexame, a noiva começou a soluçar. Porque o noivo não passou no exame nupcial. Era casado, cinco vezes lá no estado do Rio. Você era casado, cinco vezes lá no estado do Rio. Você era casado, cinco vezes lá no estado do Rio. Santa Efigênia, venha ver, venha ver, venha ver, Eugênia, como ficou bonito o viaduto Santa Efigênia. Foi aqui você nasceu, foi aqui que você cresceu, foi aqui que você conheceu o seu primeiro amor. Eu me lembro que uma vez você me disse que o dia que demolissem o viaduto de tristeza, você usava luto, arrumava sua mudança e ia embora pro interior. Quero ficar ausente, o que os olhos não vê, o coração não sente. Quero ficar ausente, o que os olhos não vê, o coração não sente. Venha ver, venha ver, venha ver, Eugênia, como ficou bonito o viaduto Santa Efigênia. Como ficou bonito o viaduto Santa Efigênia. Como ficou bonito o viaduto

Vai, filha. Olha que o pai mandou, viu? Vai buscar. Não vai trazer combustível de avião, viu, nega? Vai falar que o pai mandou pra trazer daquele mel bom que matou o vigia, viu? Só pra nós. Mas não demora, viu, filha? Olha que o pai mandou, pai mandou. E galera, 96.1 Rádio Livre Capivara, vocês estão ouvindo Samba da Terra. Primeiro programa que a gente está fazendo aqui. A última música do Adoniran foi Acende o Candeeiro. As músicas que tocaram, vamos falar todas as que tocaram. Fica Mais um Pouco Amor. A segunda foi Tiro ao Álvaro. Depois, Bom Dia Tristeza, que é uma música não muito conhecida do Adoniran, mas muito linda. É, o casamento do Moacir, que a moça descobriu que ele era casado 5 vezes lá no estado do Rio. Coitada da moça. Do Viaduto Santa Efigênia. Depois, Aguenta a Mão João, fala de um rapaz que perdeu algumas coisas na enchente, né? É, e acende o Candeeiro. E é só, por enquanto, foram essas as vinculadas. É, a gente vai proseando ainda sobre algumas coisas. Vai colocar agora, a gente vai... Bom, é só falar um pouco das músicas, assim, dessa dá pra gente pegar, ó, vários aspectos do Adoniran, né? Dá pra pegar aspectos do cotidiano, quando ele fala do casamento, do Moacir, né? Quando ele pede pra moça ficar um pouco mais na paquera da balada, pra voltar com ele pra casa, pá. E fala um pouco da realidade que o povo passa mesmo, né? É, com o Aguenta-Mão João, por exemplo, quando ele perde algumas coisas pra enchente, né? E o Adoniran é de 1970. Ele morreu em 1970, né? Mais ou menos. E... pra gente pensar que algumas coisas se repetem hoje em dia, né? E aproveitando pra vincular uma notícia aqui, falando sobre 200 famílias que estão acampadas em Americana, né? Essas 200 famílias estão acampadas numa área que é do INSS, né? Que é do governo federal, que tá sendo utilizada, foi invadida, né? Pela usina Ester e tá sendo utilizada pra plantio de cana-de-açúcar, né? Que é um produto importante para o nosso país, mas que não alimenta o povo, não é verdade? Importante para setores do nosso país, mas que não alimenta o povo. E as famílias estão reivindicando um direito básico, né? Que é ter terra para poder trabalhar, né? E em cima dessa terra e dessa conquista, produzir alimentos para o Brasil e continuar na luta, né? Continuar tentando fazer um outro mundo possível, né? Bom, acho que por enquanto é isso. Quer falar mais alguma coisa, Massacration? Acho que você já falou bastante, falou bonito. E esse álbum do Adoniran, por ser uma coletânea, né, ele tem várias músicas muito interessantes. Mas é o que você falou, o Adoniran é do povo. O Adoniran, ele conta muitas histórias que você vê claramente que, no mínimo, ele estava lá, assim, né? Ou era um caos, os contos que aconteciam na época dele, que são muito possíveis, muito reais de ter acontecido, tanto desde o casamento até uma enchente num barraco e o próprio do Acebides perder até os pares de meia, que era as únicas coisas de valor, a única coisa de valor que ele tinha, né? Então é bem interessante, assim, né? E o Adoniran é considerado também o pai do samba paulista. E eu acho que esse samba, o samba dele tem muito esse caráter de contar causos do dia a dia, contar histórias ali de pessoas que ele conheceu ou não, né? Mas é uma característica muito interessante do nosso samba paulista, não, e que o Adoniran explora com muita qualidade. Vamos aí ouvir o Lado B enquanto o Russo fala mais algumas coisas pra vocês. Só gostaria de falar que é samba paulista, sim senhor. Aqui em São Paulo a gente produz esse rolê. Solta aí, Massacration.

ela vive bem juntinho de Nosso Senhor. De lembranças guardo somente suas meias e seus sapatos. Iracema, eu perdi o seu retrato. Iracema, faltavam 20 dias para o nosso casamento, que nós ia se casar. Você atravessou a São João, vem um carro, te pega e te pincha no chão. Você foi para assistência, Iracema. O chofer não teve culpa, Iracema. Paciência, Iracema. Paciência. E hoje ela vive lá no céu, e ela vive bem juntinho de Nosso Senhor. De lembranças guardo somente suas meias e seus sapatos. Iracema, eu perdi o seu retrato. Lara, Morro do Piolho, do programa História das Malocas, uma homenagem a Oswaldo Molles. Quando eu chego lá no Morro do Piolho, a tizia fica louca, o tizio fica de olho. Charutinho pra cá, charutinho pra lá, vem aqui bolar. Só daí eu nunca vi coisa igual. Me elegeram para ser governador lá do Morro do Piolho, onde eu sou fundador. Por muitos votos eu ganhei a eleição, para vice foi eleito um panela de pressão. A Papuncinha foi quem se admirou, como é que esse malandro teve a consagração. A Terezoca foi chamar o Trabucão, que com sua agucidade descobriu a tapiação. Eu, como sempre, acabei entrando bem. Eita, nego sem vergonha, o panela de pressão. Esse negrão, quando vê a coisa preta, vai dizendo, tô inocente, não conhece mais ninguém. Bonzes, a conversa está muito desanimada, mas eu vou dar uma de pirandelo. Tá em cana, charutinho? É como diz o deitado. Pobre quando come galinha, ou ele tá doente ou a galinha. Quando o oficial de justiça chegou lá na favela e contra seu desejo entregou pra seu Narciso um aviso, uma ordem de despejo assinada seu doutor. Assim dizia a petição: dentro de 10 dias quero a favela vazia, os barracos todos no chão. É uma ordem superior. Oh, meu senhor, é uma ordem superior. Oh, meu senhor, é uma ordem superior. Não tem nada não, seu doutor, não tem nada não. Amanhã mesmo vou deixar meu barracão. Não tem nada não, seu doutor, vou sair daqui pra não ouvir o ronco do trator. Pra mim não tem problema, em qualquer canto me arrumo e qualquer jeito me ajeito. Depois o que eu tenho é tão pouco, minha mudança é tão pequena que cabe no bolso de trás. Mas essa gente aí, hein, como é que faz? Mas essa gente aí, hein, como é que faz? Arroz com feijão e um torresmo, amiga, amiga, na minha tereza. Puxa, dona obra, bateu uma senhora. Vamos embora, João. Vamos embora, João. Puxa, dona obra, bateu uma senhora. Vamos embora, João. Vamos embora, João. O que é que você trouxe na marmita, dito? Trouxe ovo frito, trouxe ovo frito. E você, beleza? O que é que você trouxe? Arroz com feijão e um torresmo à milanesa, minha Tereza. Vamos almoçar sentados na calçada, conversar sobre isso e aquilo, coisas que nós não entendemos nada. Depois puxar uma paia, andar um pouco pra fazer. É dureza, João. É dureza, João. É dureza, João. É dureza, João. É dureza, João. É dureza, João. É dureza, João. É dureza, João. É dureza. O mestre falou que hoje não tem barulhão. Ele se esqueceu que lá em casa eu sou só eu. Se segura, Maria, se segura. O mestre falou que hoje não tem barulhão. Pra ele sempre tem vale. Ele se esqueceu que lá em casa eu sou só eu. Se segura, minha filha, se segura mais um pouco. O mestre falou. Hoje não tem o que você mete? Ele também se esqueceu que lá em casa eu não sou. Se segura, Maria, se segura. O mestre falou que hoje não tem valida. Puxa saco. Ele se esqueceu que lá em casa eu não sou. Aguenta a mão, Maria. O mestre falou. Aí galera, Rádio Livre Capivara 96.1 FM. Você escuta a gente também pela web, www.radiocapivara.blogspot.com. Entra lá, põe play e ouve a gente. A gente vai continuar um pouco mais com Adoniran. A gente soltou um álbum muito bom do Adoniran aqui, com vários artistas ajudando ele a interpretar as músicas, entre eles Regina, Clara Nunes, Luiz Gonzaga Júnior, né? E o Adoniran e o Luiz Gonzaga Júnior tocaram a penúltima música, que foi Despejo na Favela, que pra mim é uma das melhores músicas do Adoniran, assim, que ele conta um despejo que aconteceu na favela, né? Há muito tempo atrás. Lembrando que isso acontece muito hoje em dia, né? E eu acho que pra propor uma continuidade de prosa entre as músicas, a gente podia tocar Abrigo de Vagabundo, que é muito bom também e mostra um outro momento da Adoniran, talvez um pouco mais no final das composições dele, no final da vida, né? Falando do que ele conquistou, né? E aí ele dá mérito, muito mérito ao trabalho, né? Ao trabalho que ele tanto critica em algumas outras músicas, né? Fala, Massacre! Você tocou um assunto bastante interessante, assim, que as contradições, né, do Adoniran, e em muitas músicas ele se faz de certa forma fútil, ou ele tira uma onda com alguém, ou conta uma história, vai buscar uma cachaçinha pros irmãos fazer um pagode, zambinha aqui. Como ele também faz críticas sociais ferrenhas, assim, mesmo sendo apenas um relato, mas você vê pela construção, ele coloca bem claro o que é autoridade e o que é povo, assim, dentro da música dele. É, só lembrando aqui aos ouvintes, né, na verdade, anunciando aos ouvintes os nomes das músicas, né, que a gente vai falar, que é importante. A gente começou esse segundo lado em vinil, clássico, maravilhoso do Adoniran, ele é muito bonito. Ele começou com Apaga o Fogo Mané, em sequência tocou Prova de Carinho, depois Vila Esperança, Iracema, No Morro do Piolho, Despejo na Favela, e finalizando esse maravilhoso álbum, Torresmo à Milanesa. Então, foi isso aí, esse foi o vinil, agora a gente vai soltar uns MP3 mesmo do Adoniran, continuando aí nesse nosso programa inicial do Samba da Terra, prometendo que será maravilhoso, né, amigo russo? E vamos com mais Adoniran e uma última prosa aqui. Rádio Livre Capivara 96,1, dá o play, russo. Eu arranjei o meu dinheiro trabalhando o ano inteiro numa cerâmica, fabricando pote. E lá no alto da Mooca eu comprei um lindo lote, 10 de frente e 10 de fundos. Construí minha maloca. Me disseram que sem planta não se pode construir, mas quem trabalha tudo pode conseguir. João Saracura, que é fiscal da prefeitura, foi um grande amigo, arranjou tudo pra mim. Por onde andará Joca em Mato Grosso, aqueles dois amigos que não quis me acompanhar? Andarão jogados na Avenida São João, ouvindo sol quadrado na detenção. Minha maloca, a mais linda que eu já vi, hoje está legalizada, ninguém pode demolir. Minha maloca, a mais linda deste mundo, ofereço aos vagabundos que não tem onde dormir. Minha maloca, a mais linda que eu já vi, hoje está legalizada, ninguém pode demolir.

O Ernesto nos convidou pra um samba, ele mora no Brás. Nós fomos, não encontremos ninguém. Nós voltemos com uma baita de uma reiva. Da outra vez, nós não vai mais, nós não semos tatu. O Ernesto nos convidou. No outro dia encontremos com o Ernesto, que pediu desculpas, mas nós não aceitemos. Isso não se faz, Ernesto, nós não se importa. Mas você devia ter ponhado um recado na porta. Encontremos com o Ernesto, que pediu desculpa, mas nós não aceitemos. Isso não se faz, Ernesto, nós não se importa. Mas você devia ter ponhado um recado na porta. Um recado assim, olha. Olha, turma, não deu pra esperar. Ah, duvido que isso não faz mais, não tem importância. Assinado em cruz, porque não sei escrever. Ernesto. É isso aí, galera, 96.1 Rádio Livre Capivara. Você está sintonizado no programa Samba da Terra. Primeiro programa nosso aqui na Rádio Capivara. Com muito prazer de chegar a você, minha querida, que está aí em casa, varrendo o chão, esperando seu marido em casa, né? E agora a gente tá tentando achar uma última música do Adoniran aqui pra vocês. É uma música que eu acho que é muito importante pra fechar o rolê. É importante talvez a gente achar que fala. É uma interpretação sobre o que Adoniran faz um pouco sobre trabalho, né? Como que o trabalho surgiu e tudo mais. Eu acho que tem aqui, Ethere. O que é que você trouxe? Arroz com feijão e um torresmo à milanesa, minha Tereza. Vamos almoçar. Só um momentinho aí, galera. Sentados na calçada, conversar sobre isso e aquilo. Coisas que nós não entendemos nada. Depois, puxar uma paia, andar um pouco pra fazer o quilo. É dureza, João. É dureza, João. É dureza, João. É dureza, João. É dureza, João. É dureza, João. É dureza, João. É dureza, João. O mestre falou que hoje não tem varinha. Ele se esqueceu que lá em casa eu sou só eu. Se segura, Maria, se segura. O mestre falou que hoje não tem varinha. Pra ele sempre tem varinha. Ele se esqueceu que lá em casa eu sou só eu. Se segura, minha filha, se segura mais um pouco. O mestre falou que hoje não tem varinha. Um dia você mete também. Ele se esqueceu. Se segura, Maria, se segura. Bom, é isso aí, então. Estamos ficando por aqui, né? Mais esse novo programa Rádio Livre Capivara, Samba da Terra. Então, todas sextas-feiras, né, Russo, estaremos aqui na rádio soltando o melhor do